Graça e paz, queridos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda adoração, sempre. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Êxodo, hoje no capítulo 19. É um capítulo importantíssimo e que tem lições significativas e preparatórias para o capítulo 20, que também marca a metade do livro do Êxodo e, mais do que isso, é o capítulo que vai falar sobre os 10 mandamentos. Então, vamos estar atentos a essa leitura, a essa devocional e sempre dizendo que você tem a possibilidade de aprofundar o seu conhecimento através da sua leitura e tudo que você pode investigar acerca de um versículo, acerca de um capítulo da Bíblia. É claro que nós estamos fazendo só um breve resumo e você pode aprofundar muito mais em cada capítulo que nós compartilhamos com vocês, tá bem? Então vamos para a leitura do capítulo 19. O povo de Israel chegando ao Sinai. No terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. O primeiro versículo já tem um elemento cristológico. Tenho certeza que você que nos ouve há bastante tempo já ficou atento. Com o número 3, no terceiro mês, eles chegaram até o lugar onde o Senhor vai dar a orientação e os 10 mandamentos, vai revelar a lei moral justamente no terceiro mês, que nos aponta diretamente sempre para o processo da crucificação e da ressurreição de Jesus. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai e o povo de Israel acampou ali diante do Monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus e do monte Yahvé o chamou e lhe ordenou: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes à minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Observe o versículo 5 e 6. Irmão, irmã, o Senhor está dizendo: se nós ouvirmos a sua voz e obedecermos à aliança que fazemos com ele, nós passamos a estar nessa condição. Nós somos o tesouro pessoal do Senhor entre todas as nações, entre todas as pessoas. Aqui, nesse momento, era o povo de Israel. E depois há uma continuidade com os gentios que foram enxertados na nação de Israel, na verdadeira e completa Israel, tanto aqueles que foram levantados por Deus desde a promessa a Abraão e depois da vinda de Jesus, todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Ainda que toda a terra seja propriedade do Senhor, nós somos o tesouro pessoal dele. Ora, como você acha que Deus trata com o tesouro pessoal dele? Será que Deus desperdiça o tesouro? Será que Deus abandona o seu tesouro? Será que Deus descuida do seu tesouro? Não. Assim também, Deus tem esse zelo para com a sua vida, para com a minha vida, para com todos os seus filhos e filhas. E ele vai mais longe, no versículo 6. Vocês serão para mim um reino, mas olha a característica, um reino de sacerdotes. Somos um povo sacerdotal. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes. No Antigo Testamento, ainda o sacerdócio estava com a tribo de Levi. Mas a partir de Jesus, de fato e de direito, nós nos tornamos um reino de sacerdotes. Essa promessa já valia para o Antigo Testamento. O propósito de Deus é que todos se sentissem, se percebessem, fossem sacerdotes, cada um segundo o chamado que Deus concedeu. Não só os levitas, essa promessa, essa palavra era para todas as tribos. Embora os levitas cuidassem do santuário, o propósito de Deus para com Israel é que eles fossem um reino de sacerdotes. E o propósito de Deus para com a igreja é que nós sejamos um reino de sacerdotes. Todos e todas somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Portanto, não cabe essa ideia de clérigo e leigo. Não cabe. Não provém de Deus. Não procede de Deus. Todos somos sacerdotes. Se há uma grande contribuição, entre outras, na reforma protestante, foi a retomada do sacerdócio universal de todos os cristãos. Versículo 7. Veio Moisés, convocou os líderes, anciãos do povo, e declarou diante deles todas as palavras que Yahvé lhe havia ordenado. Então todo o povo afirmou unânime. Tudo o que Yahvé mandou, nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confiem sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em sua resposta. E o Senhor disse mais a Moisés: Vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes. Beleza isso, queridos, porque não é possível que Deus se manifeste no nosso meio se nós não estivermos devidamente preparados, ou seja, com as nossas vestes lavadas. As vestes muitas vezes representam o nosso comportamento, o nosso modo de agir. Tem esse aspecto também, entre outros. Então, para cultuar ao Senhor, para celebrar diante do Senhor, para apresentar-se diante do Senhor, é necessário que nós lavemos as nossas vestes, purifiquemos as nossas vidas. Traduzindo para você, purifiquemos as nossas vidas. Daí a importância de nos apropriarmos da remissão de pecados que foi feita por Jesus na cruz do Calvário e do momento da confissão de pecado que você faz na sua casa e que depois você também faz na igreja, confissão de pecados conhecidos, confissão de pecados ocultos, que a Bíblia nos fala no Salmo 139, e confissão de pecados involuntários, que estão descritos aqui no Pentateuco. É necessário lavar a vida para apresentar, para nos apresentarmos diante do Senhor. Estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Iavé descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o Monte Sinai. E tu fixarás os limites em torno do monte e instruirás o povo: cuidado de não subir ao monte e não toqueis sequer nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte será morto. Se não da mesma maneira, porque Jesus já rasgou o véu que separava o Santo dos Santos do santo lugar, no tabernáculo, e do pátio dos gentios, das mulheres, se não da mesma forma, mas há um ensinamento aqui. Nós não podemos nos apresentar diante do Senhor e nem está na sua presença sem que tenhamos uma vida de busca da santidade. Em nenhum momento nós estamos aqui falando de impecabilidade, mas nós estamos falando que o Senhor requer de nós uma vida santa e em alguns momentos ele deseja falar com o seu líder, a sua líder. E ele deseja que você aguarde para receber a orientação que vem dele. É preciso ter temor do Senhor, reconhecimento de que Deus é santo, santo, santo, e não podemos nos aproximar dele de qualquer maneira. Vou dar um exemplo: na Santa Ceia, quando nós temos a oração de consagração dos elementos, a oração de humilde acesso, nós não podemos nos aproximar de qualquer maneira. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos ensina: cada um examine-se a si mesmo antes de tomar a Santa Ceia. Se há um problema de reconciliação, vai, reconcilia-te com o seu irmão, depois vem e participa da ceia, porque o Senhor, em sua santidade, não admite que nós não nos aproximemos da sua plena santidade, ou poderemos adoecer espiritualmente, até morrer espiritualmente, como nos mostra 1 Coríntios capítulo 11. Então eu recomendo a vocês esse cuidado, e hoje em dia, com maior liberdade, é bênção ter liberdade com o papai, é bênção ter liberdade com Jesus, é bênção ter liberdade com o Espírito Santo, é bênção, mas essa liberdade não pode ser sinônimo de irreverência. Liberdade para o relacionamento, mas não irreverência, não falta de reconhecimento da santidade, não falta de temor diante da santidade do Senhor. Versículo 13: ninguém porá a mão sobre ele no monte, será apedrejado ou flechado, quer seja homem, quer seja animal, certamente não viverá. Quando soar prolongadamente o som do chofar, o chifre do carneiro, então poderão subir ao monte livremente. Então é necessário primeiro que suba o líder e tenha uma vida reta, em busca de santidade, em busca de retidão. Quando Deus usa esse servo também, que também precisa de se confessar diante de Deus, para que depois o povo todo possa se aproximar. Ou seja, aqui no contexto, quando soasse prolongadamente o som do chofar, que era o chifre do carneiro que eles tocavam. Nós também temos que aguardar a orientação de Deus, a ordem de Deus, para nos aproximarmos plenamente dele. Eu volto a dizer, existe um elemento de contexto histórico, ponto, nós não vamos ficar usando o shofar hoje e não estamos dentro das nossas igrejas diante do Monte Sinai e tantos outros detalhes que não são idênticos, não são semelhantes, mas o conteúdo está nos chamando para essa postura de reverência. Liberdade não pode ser confundida com irreverência. Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo. Ele fez que o povo cumprisse o ritual de santificação decretado e todos lavaram suas vestes. Para que pudessem ter uma experiência com Deus, eles precisavam estar eles precisavam passar pelo ritual de santificação. E nós precisamos estar em processo, no processo da santificação. É isso que nos foi decretado. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E todos de Israel, naquele momento, lavaram suas vestes. Em seguida, avisou o povo: estai, pois, preparados para depois de amanhã, e até lá não vos chegueis à mulher. Era um tempo especial de consagração, de separação, nem os casais tinham a sua relação para dedicar-se inteiramente ao Senhor. Não há nenhuma censura com relação àquilo que Deus mesmo criou, o amor entre um casal, entre o marido e a esposa. Não há nenhuma censura nesse sentido. É um tempo separado para uma consagração especial. E não é um tempo longo, mas é um tempo de consagração, de santificação, para ter um encontro pessoal com Deus. Bem, agora nós vamos para um momento maravilhoso, que é a manifestação do próprio Deus, uma teofania, uma manifestação de Deus, a partir do versículo 16. Ao alvorecer do terceiro dia, olha aí, ao alvorecer do terceiro dia, mais uma vez, o terceiro dia, lembre, crucificação, sábado e ressurreição, no amanhecer do domingo. Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha e um clangor muito forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Tamanha a manifestação, a intensidade da manifestação do Deus vivo. Deus deseja fazer isso hoje, irmãos e irmãs. Deus deseja se manifestar poderosamente, como se manifestou ao longo de 2000 anos, em muitos momentos, na vida de muitas pessoas, na vida de homens e mulheres ao longo de 2000 anos. Deus se manifestou poderosamente. E às vezes a gente tão impactado por essa presença, tão inundado, tão cheio, tão repleto dessa presença maravilhosa, que ficamos às vezes até amedrontado diante da grandeza de Deus. E se o Senhor não tiver misericórdia de nós, esse poder de Deus nos consome, porque ele é infinitamente mais poderoso do que tudo que podemos pensar acerca de qualquer realidade. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. Esse é o momento de encontro com Deus, ao pé da montanha. Todo o Monte Sinai ficou coberto de densa fumaça. Essa densa fumaça, então, estava dentro dessa manifestação de Deus. Todo o Monte Sinai ficou coberto dessa densa fumaça, pois Yahvé O Senhor havia descido sobre ele em chamas de fogo. É isso que o verdadeiro Pentecoste gera. O Senhor gera chamas de fogo e incendeia os nossos corações, a nossa mente, a nossa vida, as nossas entranhas, todo o nosso ser. E nós passamos a ser, de fato, um reino de sacerdotes. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente. Irmãos, eu estou convencido que na manifestação de Deus, se o Senhor não se contivesse, nós não aguentaríamos a manifestação dele. Mas ele contém a própria manifestação dele para que nós não sejamos consumidos pela sua grandeza, pela sua majestade, pela sua glória. Ele se manifesta suficientemente para nos impactar, mas não permite que nós venhamos a sucumbir diante dessa manifestação. Versículo 19: o som do shofar, a trombeta, e aumentando pouco a pouco. A glória do Senhor vinha acompanhado do som da trombeta, do louvor, da adoração, do anúncio de que Deus estava presente. O Rei dos Reis estava presente. E aumentando pouco a pouco, Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Que precioso! Quando homens de Deus, mulheres de Deus, ao longo dos séculos, têm essa intimidade com Deus, eles falam com o Senhor e a voz do Senhor responde no meio dessa manifestação. Querido, isso pode acontecer conosco hoje. Basta que nós nos coloquemos à disposição do Senhor para nos tornarmos um reino de sacerdotes. Versículo 20: Yahvé desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então Yahvé convocou a Moisés para subir até o topo da montanha, e Moisés subiu. Yahvé ordenou a Moisés: desce e adverte o povo que não ultrapasse os limites para tentar chegar mais perto, a fim de me ver, para que muitos deles não pereçam. Mais uma vez, a mesma recomendação. Que eles não se aproximem muito porque não têm suficientemente, santidade suficiente para me ouvir, para estar perto de mim e vão perecer. Então precisamos ter esse temor do Senhor. Precisamos ter esse reconhecimento da glória, da santidade de Deus. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem de Yahvé devem santificar-se para que Yahvé não os fira de morte. Aqui estava falando especificamente para aqueles que exerciam um ofício sacerdotal. E nós hoje temos na figura daqueles que oficiam o sacerdócio, pastores e pastoras, presbíteros, diáconos, pessoas que exercem a função de liderança do povo. Nós precisamos também nos santificar. Com o passar do tempo, às vezes vamos fazendo as atividades da igreja, no automático e esquecemos de nos santificar devidamente e acabamos vendo muitos líderes sendo feridos de morte. Quando há o reconhecimento da santidade de Deus, ainda que aconteça um erro, como aconteceu com Davi, ou como aconteceu com Moisés, quando feriu um soldado no Egito, e podemos citar uma dezena de exemplos, esse erro pode ser corrigido, Deus, a confissão deve ser feita, Deus vai tratar, vai corrigir, e aí a pessoa tem que voltar para o caminho da santidade. A única coisa que não pode acontecer é que você se torne cínico e conduzindo o povo, já se acostumou a como fazer o culto, a como pregar, a como até atrair pessoas, e vai fazendo isso e poderá ser surpreendido no dia do juízo final, dizendo: olha, eu conduzi uma grande igreja, ou eu fiz milagres, expulsei demônios e fiz uma série de coisas, e o Senhor vai dizer: olha, eu não te conheço, você está morto. Você se aproximou de mim, ocupou o lugar sacerdotal sem o devido temor. Se aproximou de mim sem se santificar. E quantos podem já ter passado por isso nesses milênios? Versículo 23, Moisés disse a Iavé: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: delimita a montanha e declara sagrada. Iavé respondeu: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites para subir a Iavé, para que não os fira de morte. Terceira vez que ele alerta. Então Moisés desceu e avisou o povo. Aleluia, pela bendita e santa palavra do Senhor. Só a leitura já ministra poderosamente aos nossos corações. Mas ainda faço uma nota da BKJA e depois um brevíssimo resumo para você. Brevíssimo mesmo, porque aqui há muita coisa a ser explorada e você fica com essa tarefa para continuar o resto da vida, se aprofundando em cada versículo da Bíblia. Bem, a aliança de Deus, a aliança que Deus restabeleceu com o povo de Israel no Monte Sinai, irmãos e irmãs, é uma continuação da grande e inquebrantável aliança que Yahvé firmara com Abraão e todos os seus descendentes genéticos e espirituais, 600 anos antes. Olha, o Senhor não esqueceu da aliança 600 anos que tinha feito 600 anos antes, ou seja, 600 anos depois, e ele se manteve fiel à aliança, porque Deus não quebra a aliança. Quem quebra a aliança é a humanidade. Deus não quebra. Portanto, se nós voltarmos para Deus, ele se voltará para nós. Se você vive nesse momento, está afastado do Senhor, tenha a certeza que se você se voltar para ele, ele se volta para você também. Se você se arrepender sinceramente, mudar de vida, se quebrantar, confessar o seu pecado, mostrar o fruto desse arrependimento com mudança de atitude, com mudança de postura, então, e obedecer à lei do Senhor, à palavra do Senhor como um todo, então o Senhor se volta para você e te recoloca na posição que ele deseja para cada um de nós. A participação nas bênçãos do Senhor depende do exercício consciente de uma fé obediente. Se nós queremos experimentar a bênção do Senhor, e queremos, as pessoas vão às igrejas porque elas querem a bênção do Senhor. Mas isso depende de uma fé obediente, do exercício consciente. Eu estou consciente de que eu preciso ter uma fé obediente. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Eis, pois, o conteúdo teológico da aliança de Deus com as pessoas que ele mesmo vai separando para si ao longo da história da humanidade. Primeiro, Deus nos escolhe. Posteriormente, Deus nos justifica, Depois Deus nos salva em Cristo Jesus, depois Deus nos santifica e um dia ele nos glorificará para servi-lo eternamente. Meu querido irmão, irmã, você pode desfrutar da verdade que é Jesus e de uma vida plena. Só depende da sua decisão. Adorar o Senhor e confiar absolutamente na eterna graça de Deus, porque tudo que recebemos, desde a escolha de Deus, desde a justificação, a salvação, a santificação e futuramente a glorificação, depende de um favor imerecido. A graça de Deus é um favor que eu não mereço. A graça de Deus em Cristo Jesus, o seu Filho, é liberada a nós. Afinal, todos nós, todos e todas, os cristãos, as cristãs, são geração eleita. Tome posse disso. Nós somos geração eleita e povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a sua posição. Posição que lhe dá condição de vencer todo cativeiro de qualquer natureza, em qualquer âmbito da sua vida. Tudo aquilo que te escraviza não pode permanecer te escravizando se você tomar posse de que você é geração eleita e povo exclusivo de Deus, como na visão da aliança de Deus com o povo de Israel, que nós vemos ao longo de toda a Bíblia, que o povo de Deus jamais esqueça ou se convença de algo diferente. Yahvé, o Senhor, é o Criador, é o dono soberano do universo, de toda a terra e tudo que nela há. Portanto, Israel, em princípio, e posteriormente todo o povo de Deus, que passa a ser Israel através da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador, passa a ser filho de Abraão também, porque Abraão é o pai da fé, e quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos da fé, ou seja, filhos de Abraão. Não geneticamente, não biologicamente, mas somos filhos da fé. Então, em primeiro lugar, com Israel a revelação se deu e, posteriormente, com os outros povos. Deve constituir-se no reino do Senhor e, como um sacerdote fiel, você deve consagrar-se totalmente, totalmente. Irmão, irmã, não se consagre pela metade, não consagre 25%. Consagre-se totalmente à adoração e ao serviço do Rei da Glória, porque você é nação santa. E o próximo capítulo maravilhoso, você vai encontrar os 10 mandamentos, se o Senhor nos permitir, nós compartilharemos com vocês. Bendito seja o Cordeiro que por nós na cruz morreu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali verteu. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Estou citando aqui alguns hinos cristãos muito importantes para a nossa vida com Deus. Bem, vamos finalizar com um resumo. O Senhor fala com Moisés no Monte Sinai. Queridos irmãos e irmãs, a importância e densidade da experiência de Deus com Moisés, a experiência que Deus teve com Moisés no Monte Sinai, são a única narrativa, a principal narrativa, a única e principal narrativa desse capítulo. Esse é o contexto. O povo de Israel saiu de Refidim e caminhou em direção ao Monte Sinai, que vai ser histórico, porque ali o Senhor vai se manifestar poderosamente e depois vai instruir com a lei, e nós vamos ser orientados por ela até os nossos dias. Para não roubar, não matar e tudo mais, dos 10 mandamentos que a gente vê depois. Então, o povo de Israel saiu de Refidim e caminhou em direção ao Monte Sinai, onde acampou. Moisés subiu ao monte e o Senhor falou com ele. Yahvé disse a Moisés que ele deveria transmitir ao povo de Israel que ele os libertou do cativeiro do Egito. Ele os fez sair do cativeiro com asas de águia. Está aqui um mistério tremendo. O Senhor nos liberta. O livro do Êxodo aponta para uma característica de Deus, um atributo de Deus, melhor dizendo, que é o Deus libertador. Repita comigo, o livro do Êxodo é um livro que revela um Deus libertador. E ele nos liberta do cativeiro. No passado, dentro do contexto, era o cativeiro no Egito. No contexto contemporâneo, nós não estamos mais falando de uma nação. Nós já sabemos, o apóstolo Paulo já nos ensinou, que a nossa luta não é contra carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades e poderes espirituais malignos. Então, tudo aquilo que te aprisiona e que vem da parte das trevas, os três inimigos que nós conhecemos, todo cativeiro lançado pelo inimigo de Deus, pelo inimigo das nossas vidas, Satanás, ele nos liberta. Você tem poder e autoridade para sair do cativeiro que está te aprisionando. Tome posse hoje. Mas pode não ser ele diretamente, ele pode estar utilizando, instrumentalizando o seu cativeiro através do fascínio pelo mundo, pelo sistema de valores que se contrapõe aos valores do reino de Deus. Mas Deus tem poder para te livrar dos valores desse século. Não vos conformeis com esse século, não tomeis a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12. Ele pode te libertar da mão do opressor, do maligno, ele pode te libertar do mundo e suas garras e seu fascínio, que muitas vezes engana milhares de pessoas, e ele pode te libertar do pior dos três inimigos, que é te libertar, de si mesmo. Você é um ser que foi criado para transcender, para ir além. E essa transcendência é de dentro para fora. O ser humano, diferente de todas as outras espécies, é essencialmente voltado. Isso é parte da nossa imagem, da imago Dei, da imagem de Deus em nós. Nós somos seres diferentes das outras espécies, que são maravilhosas também. Deus os criou as criou e disse que são uma obra boa, maravilhosa. Mas ninguém como ser humano recebeu da parte de Deus a sua imagem e semelhança, que foi danificada no pecado, mas que foi restaurada em Cristo Jesus. E você volta para essa transcendência, para sair de si mesmo e ir além de si mesmo, para não viver só e exclusivamente para si, egoisticamente, egocentricamente. Esse é o pior dos inimigos. Esse é o mais difícil de ser combatido. Mas o Senhor tem poder para te libertar dos três: de Satanás, do mundo e do eu, da velha natureza. Yahvé disse a Moisés que ele deveria transmitir ao povo de Israel que ele os libertou do cativeiro no Egito, e nós desses três cativeiros: o diabo, o mundo e a carne. O diabo, o mundo e a carne. Carne aqui não numa compreensão grega, né, de desvalorização do corpo, desvalorização da vida na sua inteireza, mas da velha natureza, que é egoísta, egocêntrica e avarenta. Tá bem? Aí fica mais fácil para você. Ele tem poder para te libertar. Basta que você diga: eu quero ser liberto. Ele fez Israel sair do cativeiro com asas de águia. E hoje, exatamente hoje, agora, ele quer te libertar do cativeiro com asas de águia. Ele quer te dar o escape. Ele quer te tirar do cativeiro e quer te levar para a libertação. Ele quer te levar para a liberdade, para a vida plena, para a vida abundante e para a vida eterna. Esse é o sentido do Evangelho. Essa é a grande notícia, a boa notícia. Agora, o que o Senhor desejava era uma aliança. Isso precisa ficar claro para você. O nosso Deus é um Deus de aliança. É um Deus de relacionamento. Quando nós nos aliançamos com alguém, eu tenho uma aliança com os meus pais, eu tenho um grau de comprometimento que é para a vida toda, com os meus irmãos, é para com a vida toda, com a esposa, é para com a vida toda, com os filhos, é para com a vida toda, é um aliançamento, é um relacionamento perene. O nosso Deus é um Deus de aliança, nós herdamos isso dele. Ele não quer simplesmente libertar você e depois você voltar para o cativeiro. O que o Senhor deseja é uma aliança. E qual é o critério dessa aliança? Se o povo de Israel, voltando lá para o passado, se o povo ouvisse a sua voz e guardasse a aliança, as orientações do Senhor, os mandamentos do Senhor, então eles seriam sua propriedade peculiar entre todas as nações, entre todos os povos. Ele, o Deus Criador, o Deus Libertador, declarou que a terra era dele, pertencia a ele. Mas o propósito dele era de fazer de Israel um reino de sacerdotes, um tesouro para ele, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva. Da mesma forma, o Deus Criador e Libertador deseja que nós experimentemos isso. Nós continuamos sabendo que tudo pertence a Deus. A terra pertence a Deus. Não é propriedade de ninguém. A terra pertence a Deus. Os céus pertencem a Deus. O universo pertence a Deus. E o propósito dele é que nós sejamos um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva. Aleluia! Então Moisés transmitiu a vontade do Senhor ao povo de Israel. Eles acolheram e se comprometeram a fazer o que Deus falou. O Senhor também disse que o povo devia se purificar, melhor colocando, o povo devia se purificar durante 2 dias e lavar as suas vestes, porque ao terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, desceria sobre o Monte Sinai. Princípio que eu mencionei de passagem já para você. Nós temos que nos purificar, aceitando a morte de Jesus como a nossa morte. A morte de Jesus substitui a necessidade de que nós morramos eternamente. Ela paga todos os nossos pecados, desde que nós o aceitemos como Salvador. E ela nos dá o direito de ser essa nação santa, povo de propriedade exclusiva, desde que nós estejamos aliançados com Ele e o tenhamos como Senhor. E se nós aceitamos essa morte de Jesus como morte substitutiva das nossas vidas, então nós lavamos a nossa vida. Lavar as vestes é lavar a vida. E ao terceiro dia, ou seja, na ressurreição, à vista de toda a história dos céus, da terra, do universo inteiro, o Senhor, à vista de todo o povo, naquele momento histórico da ressurreição de Jesus. E hoje, quando nós somos libertos do cativeiro do pecado, à vista de todos e todas, o Senhor desceu sobre o Monte Sinai. Da mesma forma, o Senhor, quando nós o aceitamos como Salvador e Senhor, no terceiro dia, não desce, mas levanta da sepultura, e juntamente com ele nós levantamos também e ressuscitamos com ele para uma nova vida, para receber os seus mandamentos, o seu grande comissionamento de ir fazer discípulos de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar tudo aquilo que ele nos tem ordenado. Lá no passado foi no Monte Sinai, aqui foi a ressurreição há 2.000 anos atrás foi na ressurreição de Jesus. O Senhor fez a maior teofania de toda a história do universo. Nós levantamos com ele, nós morremos com ele, sentido do batismo, nós morremos com ele, mergulhamos com ele para uma velha vida que fica sepultada e nos levantamos com ele para uma nova vida, aliançada com ele. E estabeleceu-se um limite de aproximação do monte. E quem ultrapassasse o limite ou tocasse no monte morreria. Somente após o toque da trombeta o povo subiria. Irmãos, aqui isso já aponta para um elemento escatológico. Só depois de o Senhor tocar a última trombeta, então se completará essa obra e nós reinaremos com ele eternamente. Há uma série de acontecimentos que precedem esse processo de libertação definitiva e depois, então, nós viveremos e reinaremos com ele eternamente, e o mal já não prevalecerá. Somente após o toque da trombeta o povo poderia subir. Somente após o toque da trombeta nós poderemos subir para o novo céu e para a nova terra. Todos deveriam estar prontos ao terceiro dia. Mais uma vez, lembra você, está falando da ressurreição. Houve uma sucessão de manifestações teofânicas. Para os novos na fé, mais 100 pessoas no WhatsApp e no blog, segundo o último relatório, a soma dos dois, todos deveriam estar prontos para o terceiro dia. Meu irmão, você está pronto para o terceiro dia? Você está pronto para Deus voltar, se manifestar? Se você não está pronto, se apronte hoje. Houve uma sucessão de manifestações teofânicas. E na plenitude dos tempos, a maior de todas as manifestações teofânicas, ou seja, manifestação de Deus. Ao ponto do monte tremer. E de fato, todo o universo vai tremer quando o Senhor voltar, os mortos vão levantar primeiro, os vivos serão arrebatados. Será um grande rebuliço, haverá um período chamado milênio. Há 23 ministrações sobre o Apocalipse no blog. Vá lá, ponto a ponto. E depois estude mais. Mais, mais, mais. Ore sobre esses pontos. Peça ao Senhor que te prepare para a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o seu nome a chamar. Sim, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. O monte vai tremer, irmão, irmã. Tamanho poder manifesto quando o Senhor descer sobre o monte, no segundo advento, na segunda vinda de Jesus. Aqui, no contexto, Moisés falava e Deus lhe respondia através de um trovão. É isso que nós desejamos para cada um dos líderes. Eu desejo isso para mim. Lidero um pequeno rebanho e tenho esse trabalho com vocês também. E eu quero estar pronto. Eu quero falar com o Senhor. Me sinto pronto para hoje a trombeta soar e eu me encontrar com o meu rei. Me sinto pronto, absolutamente pronto. Só que ao longo dos próximos 30 anos, se essa for a vontade do Senhor, eu preciso e desejo que está quero Preciso e desejo me parecer mais com Jesus. Porque quanto mais eu me pareço com Jesus, mais eu intercedo pelo rebanho e mais eu ensino o rebanho na vida teórica, no aspecto teórico e no aspecto prático, muito mais eles também vão se parecer com Jesus. Eu quero estar muito mais parecido com Jesus. E eu quero que todos os líderes e as líderes estejam preparados e preparadas para isso. Finalmente, a aplicação para as nossas vidas. Nós também podemos ter uma relação íntima com Deus, irmãos e irmãs. Não é preciso subir no Monte Sinai hoje. Jesus já nos alertou sobre isso em João capítulo 4. Não se adora nem nesse monte, nem naquele monte. Quando ele falou com a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é preciso subir no monte Sinai ou no monte aqui ou acolá. É preciso que você seja o verdadeiro adorador. O que precisamos é ouvir a palavra do Senhor. e ter uma vida de santidade e oração sem cessar e obediência à palavra. Esse é o critério da aliança. O critério da aliança é ouvir a palavra, obedecer à palavra, ter uma vida de santidade, uma vida de oração sem cessar e tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. É o Senhor quem nos liberta e faz sair do cativeiro, seja qual for o cativeiro. A igreja precisa ter uma posse disso, não pode ficar mais esperando sempre um pastor ou uma pastora, um missionário ou uma missionária. Você precisa se apropriar do poder que há na sua vida. Você não precisa mais de uma bengala espiritual. Não estou incentivando a você viver uma vida espiritual sozinho. Não! Claro que você vai ter pessoas que vão lhe ajudar, irmãos mais velhos na fé, irmãos mais maduros. Irmãos e irmãs mais maduros, vai ter líderes mais maduros, pastores e pastoras, missionários e missionárias, tudo isso é importante, mas você não pode tê-los como bengala. Toda vez que você precisa de libertação, você tem que correr para eles, porque você não sabe como se libertar do cativeiro, do diabo, do mundo e da velha natureza. Chega disso, você precisa tomar posse do poder e autoridade que Deus te concede. Querido, querida, é o Senhor quem nos liberta. Não são os homens, não sou eu. É o Senhor quem nos liberta. E faz sair do cativeiro em que nos encontramos. E Ele nos faz sair com asas de águia. Assim, nós seremos como o povo de Israel lá no passado. Separados para ser um reino de sacerdotes e propriedade exclusiva de Deus. Olha que coisa linda! Cada igreja local, um reino de sacerdotes. Todos somos sacerdotes, exercendo ministérios diferentes, mas todos nós somos sacerdotes, sacerdotisas do Senhor. E propriedade exclusiva de Deus. Pertencemos a Ele, para a glória dele. Para tanto, é necessário nos mantermos fiéis à nossa fé e mantermos nossa aliança com Ele, segundo os seus mandamentos, que nós vamos ver mais particularmente também no capítulo 20, e você também vai ver ao longo de toda a Escritura. Como uma nação santa, nós temos uma legislação, que é a palavra do Senhor. Nós temos que conhecer a palavra do Senhor e andar segundo essa palavra. Nós somos uma nação santa, que anda segundo os propósitos do Senhor. Naquele momento, o povo de Israel, representado pelos anciãos como líderes, foram representados pelos anciãos como líderes, perdão. Naquela ocasião, o povo de Israel foi representado pelos líderes, que foram os anciãos. E nós também temos lideranças que nos representam, nos ajudam, nos abençoam. Mas lembre-se, todas nós somos um reino de sacerdotes e de sacerdotisas e seremos parte dessa nova Israel que se compõe da antiga Israel, que vem da descendência de Abraão, mas aqueles que foram enxertados no povo de Israel. Quem tiver dúvida, procure a Bíblia. Nós é que fomos enxertados. O mistério começa com eles. O propósito começa com eles. Inclusive Jesus. E nós somos enxertados. E nós passamos a fazer parte dessa herança. Queridos, somos chamados a nos purificar e trocar as nossas vestes, ou seja, não nos conformando com os valores desse mundo, sem Deus, mas transformando-nos pela renovação da nossa mente, para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É preciso mudar de valor, é preciso mudar de mente, é preciso mudar a mente, é preciso mudar o comportamento, o modus vivendi, o modus operandi, o modo de viver, o modo de agir. Se você é um cristão, o Espírito Santo vai gerar as mudanças. Não é preciso que ninguém lá do púlpito fique dizendo para você que roupa você vai vestir, que cabelo você vai usar. Não é preciso, não. Quando o avivamento é verdadeiro, o Espírito Santo testifica no seu espírito e ele faz as mudanças. Porque quando as mudanças vêm de fora para dentro, das lideranças denominacionais, de fora para dentro, você faz aquilo em obediência, mas muitas vezes obrigado, forçado. Eu evangelizei em presídio e quantos filhos de cristãos, filhos de pastores, estavam lá detidos. Sabe por quê? Em algum momento eles aprenderam usos, costumes e outras coisas, hinos, mas eles não tinham sido transformados. Era uma coisa por fora e outra por dentro. Mas quando nós temos uma mudança real por dentro dos nossos corações, sabe o que acontece? As mudanças externas, acontecem também. Não tem como segurar, não tem como deter. A obra é santa, a obra é maravilhosa. Você vai se perceber um reino de sacerdote. E vai agir como um sacerdote, uma sacerdotisa. As mudanças têm que ser de dentro para fora. A própria transcendência é de dentro para fora. Assim sendo, veremos a glória de Deus se manifestando. Mas isso só acontece ao terceiro dia, ou seja, quando nós nos apropriamos da obra salvífica de Jesus, desde o processo do seu nascimento, concebido por obra do Espírito Santo, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, até o momento em que ele completou a idade de 30 anos, e aí poderia ser, ter a idade do sacerdote. Não é só a idade adulta que ele estava esperando. Ele estava esperando, ajudando a família, mas ele estava esperando completar 30 anos, porque essa é a idade que os sacerdotes levitas iniciavam o seu exercício. Então muita gente não entende. Por que Jesus esperou 30 anos? Você agora já sabe, ele esperou 30 anos. Porque é a idade para cumprir mais um elemento escriturístico, mais uma característica da Bíblia. Aí desenvolveu todo o seu ministério, aí nos demonstrou como devemos desenvolver o ministério, curou enfermos, expulsou demônios, pregou o evangelho, pregou o reino de Deus. Como consequência de tudo que ele foi e fez, foi levado à cruz do Calvário, e lá na cruz do Calvário ele foi pendurado no madeiro, e quando ele foi como ovelha muda para o madeiro e derramou seu sangue inocente, ele nos redimiu como humanidade e nos absolveu como Deus. Eu vou repetir, porque ele é o único ser que teve a dupla natureza completamente. Ele nos absolveu como humanidade assumindo a nossa culpa como ser humano. O ser humano pecou, então ele, como ser humano, assumiu o nosso pecado. O ser humano pecou e ele, como ser humano, assumiu o pecado da humanidade. E ele mesmo, como Deus, porque ele jamais perdeu a natureza de Deus, nos absolveu. Ele fez a remissão completa, pedindo perdão e nos absolvendo, tomando o nosso lugar. E na Páscoa, consolidou a passagem da nossa vida do cativeiro do pecado para uma nova vida, ou seja, promovendo a passagem, a libertação. Isso só aconteceu no terceiro dia, na Páscoa. E é preciso que cada cristão, nós precisamos de 100 homens e mulheres. Eu vou repetir, nós precisamos de 100 homens e mulheres. Nós precisamos de 1.000 homens e mulheres nesse país para que nós salguemos essa terra e sejamos luz do mundo. Só 1.000, pastor. Eu vou dizer a você de novo: só 1.000 pessoas que sejam a exata expressão do que Deus deseja e nós mudamos a história desse país e das nações também. Aí, se nós tivermos mais, aleluia, exportamos missionários. Acontece que nós não temos 1.000. O ensino está totalmente fragilizado. Nós precisamos de 1.000 pessoas como você, que não temam nada a não ser o pecado e não desejem nada, não aspirem nada a não ser a presença de Deus. Isso só acontece ao terceiro dia. Você precisa provar o significado da crucificação, da cruz de Cristo e da ressurreição. Esse texto aponta para o fato de que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E ocorreu a maior teofania de toda a história. Teofania é a manifestação de Deus, repito. E agora, aqueles que creem na vinda de Jesus, na vida de Jesus, no ministério de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, na ascensão de Jesus, fazem parte do povo que vê, ouve e segue o ressurreto, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. E tem em Jesus Cristo o parâmetro maior para a vida. Nós não podemos ter outros parâmetros. Nós podemos aprender com muitas lideranças naquilo que eles nos ensinam sobre Jesus, mas o parâmetro é Jesus. O parâmetro maior para a vida. Esses participam da vida nova em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Os discípulos proclamam por Jesus que ninguém vai ao Pai senão por aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, o Senhor. Que Deus te abençoe. E ao ouvir essa pequena devocional do Êxodo 19, pequena mesmo, porque em cada item aqui seria necessário um aprofundamento bem maior. Eu estou repetindo isso 1.000 vezes para você entender. Tem muita coisa para estudar, tem o idioma em que foi escrito, tem a característica do autor, Moisés, tem a crítica que você deve fazer. Literária, crítica da forma, tem que analisar qual era o contexto, qual era o aspecto histórico, qual era o aspecto ideológico, qual era o aspecto econômico, qual era o aspecto político. Nós temos que analisar todos os elementos. Então, por isso que eu estou dizendo. É uma breve devocional, mas eu espero que essa breve devocional sirva como uma motivação para você continuar a se apropriar de que você é parte de um reino de sacerdotes para Deus, desde que você se aliance com Ele. Tenha uma aliança com Ele, uma aliança para agora e uma aliança eterna com o Senhor. Que Deus abençoe vocês e, permitindo o Senhor, que Deus nos abençoe e abençoe outras pessoas também. Eu volto a pedir. Chegamos a 3.700 pessoas. Agora eu quero chegar a 3.800, 3.900. Então, por favor, se você tiver o telefone de alguém que você acha que gostaria de ouvir mensagens, e diga para ela, o dia que você não puder ouvir, diga para essa pessoa, o dia que você não puder ouvir, não ouça. Tá enchendo lá os grupos de WhatsApp da pessoa, ela deleta aquele dia, depois a mensagem vai estar no blog. Passa o endereço do blog também, o dia que quiser ela vai ouvir. Irmãos, o que importa é que nós multipliquemos essa verdade bíblica. Que Deus nos abençoe e nos conduza a experimentar essa vida que Deus tem para nós. Um grande abraço a todos vocês e fiquem na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder libertador do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.